Estrejando um dos pés no pé, e hoje estivemos assim, estrejando ele a pessoa com a subida. Piraí, desce até um bar de conforme, nível 340. Decola da pista na zero, fazer a colagem curva à direita, perfil de saída São João, transição Mótico. Aciona 5460, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, perfil 10. Primeira curva à direita, decolagem, desligação do 1, transição ótima, acena 5460, e controle 1208, acena 300. Que é, pega o pedido 10 para seguir bem outro plano. Até após a pedido 10, após o contato do plano, o acena 300. Conhece um pronto na 300. Salvador, boa noite, azul 9301, no final da 0. Azul 9301, no estado, como autorizado, pista na 0, no 50 graus, 041. Autorizado, pouso na 10, azul 9301. espera a sua notificação dessa sua chegada com mediano para o nível de voo 050, ajuste 1015. Azul 9301, Solas 48, Primeira Via Fox, mantendo escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição? 04 Lima. Direita, via Taxi Índia, quando se espera reporte pronto, ajuste-me aqui. Via Índia, reportarei pronto, ponto certo, 930. Azul 9300, decolada 54, chame o controle, manda 0,18. Salvador, muito boa noite, passarinho 2222, informação para o... E passarinho 2222? Positivo, 7 milhas de Maçu, vibrando 90. A sua identificação, mantendo de volume 90 vigilância, está pronto para descida? Pronto para descida, foi autorizado por Recife até 7. Gente, autorizado chegar da Amanda, isso mantendo de volume 0620. Ajuste de altitude 310 no 5 dessa via chegada, passarei do 222. Aí você via 1015, 10222. Azul 9300, contato radar, cruzando 3000 pés, super via saída São Bruno para nível de voo 340. 3-0-0 voltando. Prossiga. A cidade de forma ótima. Até a terceira saída, aguarde com a geração. Marcado. Zona 70, 32.010, após o sábado de turno, ajuste de altimetro 10 no 5. Autorizando final do IADS suspeita, pista 10, reporte no curso localizador. 2000 e top, zona 3170. Está liberada a restante 5000, senhor? Cancelada a restrição de altitude em top. Gente, obrigado, senhor. 3170. Tá, é só para estabilizar. Passarido 2222, foi na prova da posição TOC, que se mantém a 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Passarido 2222, prossiga. Prova de TOC, que se mantém a 4.000 pés. Prova de TOC para 4.222. Azul 2454, acendo a estação, dessa via chegada com mais de 1, para o nível de voo 050, vigilância. Azul 9300, vem na fila de Mótima. Fila de Mótima, 4300. Azul 245, 203 na aproximação, mantendo o perfil da chegada. Salvador, o passarelo 2228, tá na 5 Lima do Parque 3 para pushback acionamento. Sim, para o táxi. Chamada para o táxi, 2228. Comando 3520 para a série. 3520, excelente recepção, vista via chegada bomba de 1 para o nível de voo 060, mantenha a prova de bom médio, intercepta a chegada, ajuste de altímetro no 0 no 5. Foi na prova de Duna, desça 2006, ajuste no 0 no 5, autorizado final do IADS X-Way para a pista no 0, reporte no curso localizador. Positivo, Duna, 2000, 1-0 no 5, para reportar no curso localizador, IADS 10. Duna 300, chame centro Recife, 1-2-8, decimal 3-5, alterno 1-2-3, decimal 8, boa noite. 2228, está com PLB 56, altera Salvador, 3 horas 37 autonomia para o táxi. Está 3228, táxi em frente, segundo direito, via táxi da Índia, ponto de espera cheio de pronto, ajuste no 0 e no 5. Segue em frente da Índia, no ponto de espera da 1 no 0, chegou pronto, passaria do 2228. Estar pouso autorizado, 150 graus, 3 metros. Pouso autorizado, 3170. Certificado. sul da companhia, procedente do setor oeste da terminal, ABR-72. Autorizada no 50 graus, 4 nós. Colagem autorizada, passaremos 2228. Salvador, 118, 1900. Alô, boa noite, passageiro 2222, estabilizado no ILS X-Ray. Ciente, passageiro 2222, tráfego já ajustado, pouso autorizado, pistola 0, vento no meio 0 grau, 03 mais. Ciente, autorizado, 2222. Presente, voa Elefa, passaria 2228. Sessão final de 5 milhas agora, baixar de trabalho, 2222. Permanece pelo autorizado, no 50 graus, 059. Dessa via chegada Goma Juno para 2003, ajuste no 015, para cruzar sinal e alerta foi para a pista no 0, reposto no curso localizado. Via, estabilizado, 2454, que precede agora 12 horas 8 milhas com 118 de ground speed, chão 3 Salvador, 118, decimal 95. 118, 100. Azul 2454. Azul 2454. Continue a aproximação de pista livre, ajuste na 0, 15. 0 na 5, na escuta. A Bravo 2454, pouso autorizado, pistão 0, ventão na meia 0 grau, 0 3 nós. Eu pouso na 0, 0 4 4. Utilizando a 3520. A 3520, compete a aproximação, chame torre em 1198, décimo alote, 5 alote. Bom, muito bom, alote. Azul 2454, no solo de uma 7, liberou via Taxi Fox, mantém me escuta, táxi autorizado, via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 1 na pista. Boa noite, eu tenho 3520 Alta Marca. André 520, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0. Vento na 70 graus com 03 graus. Tudo bom, 3520. 3520, no sala 31. Embora direito, Vita 3L, Eco. Mantendo escuta, Alfa Juliette, Porto 2. Alfa Juliette, Porto 2, do Tran 3520. Controle chamador, eu passarei do 2228, vou direto conquista. Tá presente, conquista, obrigado. Passarelo 2228. 2228, chama que é do Recife, 128, decimal 8, alterna no 35, decimal 3, boa noite. 288 e 353, boa noite, passaria 2228. Puxa, Bravo no 08 para Recife. O Lola Lula de Recife, 370, VP do 17, da Coluna 0, curva esquerda, após a decolagem. Perfeito saída Puca, Jamo, após Aracaju, Puca transição Aracaju, recebendo código 5470, controle 908.